no último episódio de Ana Montana. Eu tenho uma coisa muito importante para te contar. Eu sei que tu és a Ana Montana. E 6 anos o resto do mundo não conseguiu chegar lá. Mas o resto do mundo não está apaixonado pela Miley. Estás apaixonado? Ai, ai, ai, ai, eu sou a Ana. Oh, e o novo namorado da Ana Montana, o Jesse, foi hoje apanhado a traí-la. Acabamos tudo entre nós? Enquanto tu fores duas, não vai haver nada entre nós. Acabaste de descobrir que não vais para a faculdade com a tua melhor amiga no dia a seguir a ter sido rejeitada pelo melhor namorado que já tiveste. Conte-me alguma coisa que tenha feito nos últimos 4 anos que seja completamente fora do normal. Os últimos 4 anos da minha vida foram fora do normal. Conte! Eu... não posso contar. Mesmo a chegar e eu não sei o que dizer para consolá-la. Pois é, pois é. É terrível. Francamente, agora está a rapar a terrina. Lamento, estou perturbado. Tenho de comer. Espera, espera, espera. Olha, ouça. A receita diz que dá para 12 doses. Eu comi 1 e meia. Deixou cair 1 dose no chão. Quer dizer que comeu 9 doses e meia. Só me faltava aturar uma menina de matemáticas que entrou em Stanford onde a minha filha não entrou. Está a ofender-me. Desculpa. Foi sem intenção. Agora não me apetece. Tudo bem. Não alinhes na crença patética que a comida pode acabar com a dor. Mal, não há problema, afinal, estamos a atacar-nos porque sentimos-nos impotentes e não há nada que possamos fazer, apesar de estar ligeiramente em pior estado do que eu. Desculpa lá, mas eu não me lembro de te atirar doses de macarrão à cara. Oh, quer continuar? Sim, então é. É assim que quer. É assim que eu quero. É, assim que quer. É força. Oh, está bem. Continua. Perfeitamente o que está a dizer. Olá. Olá. Como estás, amor? Estou muito exausta. Tenho tanta fome que nos últimos 32 quilômetros só consegui pensar em meter a pratada de macarrão com queijo e bacon pela boca abaixo. Ela não costuma comer isto? Comeram tudo? Sim, mas caiu um bocado no chão e eu deitei no lixo, mas está logo ao de cima, por isso... Também comi isso. É o pior dia da minha vida. Eu perdi o Jesse e... agora vou ter de ficar na faculdade de Malibu sem ti. E a única forma de conseguir comer macarrão com queijo e bacon é se o pai regurgitar como uma andorinha. Ei, querida, não te preocupes. Eu vou resolver isto. E se eu te fizer uma bela omeleta, queres com quê? O meu Jesse. E uma carta de admissão de Stanford. E também cebolinha e cogumelos. Vou já fazer. Olha, tu não vais para a faculdade de Malibu sozinha. Tens razão. Vou estar com o Jackson! Não, não! Tu não vais estar com o Jackson! Vais estar comigo! O quê? Sim, olha, se tu só podes ir para Stanford para o ano, então eu só vou para Stanford para o ano. Mas tu estavas à espera disto há séculos. Mas não acabaste de encomendar a caneca e o tapete do rato oficiais de Stanford? Não devias estar a fazer a omeleta! Ah, não admira que o Oliver esteja sempre em digressão. Ele não é tão pateta como eu pensava. Olha, tens razão. Eu sempre desejei ir para lá, mas sempre quis ir para lá contigo. E, sabes, posso ir para o ano. Mas estás a sacrificar-te. Sim, mas vê o que tu fizeste por mim. Deixaste-me vir para a tua casa. Para casa de quem? Omeleta. Sim, menina. deixas-me ser a Lola, posso andar em limusinas, aviões privados e ter uma vida de estrela, sabes? Nunca vou poder retribuir-te isto tudo. Pois não. Não era para responderes. Desculpa. Continua. Olha, resumindo, eu quero fazer isto por ti, por isso deixa-me. Tu és a melhor amiga de sempre. Eu sei. Oh, se os adultos se abraçassem como os adolescentes, acabavam-se as guerras. Jesse! Como quando tu estás assim, agora? Cantores, atores, mandem-me um miúdo que queira ser médico. Ouve, eu estive a pensar, andar contigo é uma dor de cabeça. É difícil e complicado, é uma trabalheira. Começo a achar que a canção à minha porta era só para enganar. Ainda não acabei. Estar contigo pode ser todas estas coisas, mas a única coisa pior é não estar contigo. Também lhe tocou profundamente. Sim, um pouco. Homens de guitarra. Porquê que as mulheres nos acham tão irresistíveis? Estás mesmo preparado? Eu estou preparado desde que te conheci. Só que não sabia. Agora estou a dever-te uma pizza e um filme, se quiseres. Oh, estás a brincar? Neste momento estou dividida entre beijar-te e ver se por acaso fizeste alguma coisa que se coma. Vou tirar a roupa da Ana. Então e a tua omeleta? Desculpa, pai. Adoro-te, mas tenho de ir. Eu sei que o convite do namorado é mais importante que a omeleta do pai. Obrigada. Minha bela Cinderela, tenho Jessie até pisa, é tudo o que desejo. Vou pedir uma dose grande com extra queijo. Oh! 322 km e parece que acabaste de sair do estúdio. Como é que consegues? Estás a conseguir tudo aquilo que queres, não é? Sim, eu... Muito esquisito, não achas? Oh, bolas! Sabes... Nem acredito que vais tentar resolver os teus problemazinhos todos deixando que os teus amigos se sacrifiquem por ti. Pensava que nós te tínhamos educado melhor. Oh, eu não os obriguei a fazer nada. Fizeram porque quiseram. Oh, claro. Aposto que a Lily quer mesmo perder a oportunidade de ir para Stanford. Ai, não exageres. É só este ano. Vamos juntas para o ano que vem. Se ela voltar a entrar, e nada te garante que ela entre. E tu sabes isso perfeitamente. Fala baixo. Eles podem ouvir-te. Estou na tua cabeça e por isso posso gritar e falar muito alto. Ah, está bem, está bem. Às vezes sou mesmo irritante. A quem o dizes? Então e o Jesse? Achas mesmo que ele está feliz ao ser criticado por milhões de pessoas por ter despedaçado o meu coração? Ahá! Disseste o meu coração. Nós temos o mesmo coração e eu sei que não está despedaçado. E agora o que é que eu tenho a dizer? Eu digo-te o que é que eu tenho a dizer. Ao deixares que os teus amigos façam isto por ti, podem aparentar estar bem, mas... Lá no fundo eles vão odiar-te. Alucinação provocada pelo sono, repete lá? Não me digas repete lá, essa frase é minha. Oh, por favor, vê-se logo que é minha. Tu queres mesmo ter esta discussão? Não, porque sei que é minha. Oh, os meus amigos não vão odiar-me. Por isso evapora-te e volta para a minha cabeça. Vão odiar-te, vão odiar-te. Oh, que adulta. Oh, que adulta. Diz-me uma coisa, rapaz. Já pensaste em ir para a medicina? Direito? Outra coisa? É claro que não. Desculpa ter demorado. Às vezes é difícil correr com a Ana. Ah, não faz mal, não há problema. Ah, estou a ver! Estou a ver! O teu segredo idiota está sempre em primeiro lugar! O quê? Disse que não há problema, vamos? Ah, claro. Também queres vir, Lily? Oh, sim, que boa ideia! Pizza e filme. Está-se mesmo a ver que isso compensa ter recusado ir para a faculdade dos meus sonhos por causa do teu miserável e idiota segredo. Mas tu disseste que era o querias. E quero, acabei de dizer que vou com vocês. Sim, pois. Vamos, não estás com fome? Eu estou ansioso para sair e ser atacado por uma multidão furiosa de fãs da Hannah Montana. Pois, os outros não importam. A Madame Centro do Universo só quer saber dela. Tu és sempre o centro. Sempre. Tu. Tu. Tu. Tu. Tu. Quem conduz? Podem parar? Lily, diz o que realmente estás a pensar. Bem, eu estava a pensar quem vai a conduzir e agora estou a pensar é melhor ir eu. Eu não estou a falar sobre quem vai a guiar. Estou a falar do segredo. Vocês detestam-no e detestam o que ele está a fazer às vossas vidas. Vá, admitam. Iria ser tudo muito mais fácil se eu revelasse ao mundo a minha identidade. Oh, vá lá, Miley, então. Ninguém disse isso. Mas é o que eles pensam, pai, não é? Bem, não é bem. Em certa parte. Mas sabes, ouve, isso não importa. Isto é a tua vida e nós só queremos que tu sejas feliz. Oh, claro. Sejam simpáticos e culpem-me de não contar o segredo. Mas não está a resultar. Eu não sou capaz de o fazer. Não sou. Tiveste um dia em cheio, não foi, amor? Ultimamente os meus dias são quase todos assim. Olha para mim, pai. Naquela altura, ser duas pessoas parecia uma boa ideia. É. Isso é porque era uma boa ideia. Deu-te a oportunidade de teres... Eu sei. De ter uma vida normal. Mas parece-me que agora já não está a resultar. Bem, querida, nada fica eternamente na mesma. É como este penteado. No seu tempo causava sensação, mas... Sabes uma coisa, mais cedo ou mais tarde não vais chegar cá atrás. Estás a dizer que devo desistir de Hannah Montana? Não. Não poderia fazê-lo. Nem o Jesse, nem a Lily. A única pessoa que pode responder a essa pergunta és tu. Não me digas para ouvir o meu coração. Querida, sabes... Ou o meu rim, ou o meu baço, ou qualquer outro órgão vital. O que é que queres que te diga? Eu quero que me digas que... Se eu desistir da Ana, vai correr tudo bem. Não posso fazer isso. O que posso dizer é que vais poder ir para a faculdade com a Lily. Vais poder sair com o Jesse, sem ele ter meio mundo a odiá-lo. Vais ter de abdicar da privacidade. Onde quer que vás, as pessoas vão reconhecer-te e tratar-te de outra forma. Valerá a pena? Só tu podes decidir. I always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams. So many plans. Always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears. But never thought I'd walk away with so much joy but so much pain. And it's so hard to say goodbye. But yesterday's gone. We gotta keep moving on. I'm so thankful for chapter in the book. Can't go back, but you can look. And there we are on every page. Memories I'll always save. Up ahead, only open doors. Who knows what? wish you love, I wish you love. For you the world just opens up. But it's so hard to say goodbye. Yesterday's gone, we gotta keep moving on. I'm so thankful for the moment, so glad I got to know ya. The times that we novidade para nos dar. Metade da equipa acha que vai candidatar-se a governador, a outra metade acha que vai voltar para o Flitter. E o Lenny continua à espera que volte para ela. Não, não. E... Lenny, acorda para a vida. Mas então o que é? Eu não quero pressioná-la, mas nunca recebi a mesma pessoa duas vezes numa semana. Sabe, Jay, isso continua a ser verdade. Não sou a mesma pessoa. Não. É claro que não é. Acho que é mais fácil desta forma. Onde é que vai? Onde é que vai? Ei, Lenny, começa a achar que te safaste de boa. Eu escrevi esta canção sobre uma menina de 11 anos que queria ser uma estrela de rock, mas ela também queria ter uma vida normal, por isso fingiu ser outra pessoa e... foi fantástico por uns tempos, mas... ela agora já tem 17 e... tornou-se mais complicado. E ela já não quer brincar, faz de conta. Chama-se Miley Stewart. Uou! Toma lá, gato que escorrega no autocolismo! Há muito tempo que eu não canto sem a minha amiga, por isso, espero que gostem. Oh, yeah. Here we are now, everything's about to change. We face tomorrow as we say goodbye to yesterday. A chapter ending, but the story's only just begun. A page is turning for everyone. So I'm moving on, letting go, holding on to tomorrow. I've always got the memories while I'm finding out who I'm gonna be. We might be apart, but I hope you always know you'll be with me can barely even catch my breath. We have each other to lean on for the road ahead. This happy ending is the start of all our dreams. And I know Crowley, Cornes também.